Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 30 de agosto, a Operação Bandeira Suja. O objetivo foi combater o furto e a venda de gasolina da refinaria Gabriel Passos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, por uma organização criminosa com ramificação em outros estados. O promotor de justiça, Luiz Felipe Scheibe, dá mais detalhes da operação. Uma operação iniciada pelo GAECO, com investigação no período total de 5 meses, em que nós conseguimos identificar o furto direto de combustível dos dutos da refinaria Gabriel Passos em Betim, com o transporte até a cidade as cidades do sul de Minas, onde eram distribuídos numa rede de postos e então com a participação de empresários também do estado de São Paulo. Foi um trabalho de inteligência dos militares do GAECO que identificaram que essas pessoas não eram da região, ali tinham se instalado e que eles não saíam e não tinham movimentação normal dos moradores. Nós passamos a monitorá-los, identificamos que algum deles já tinha envolvimento com esse tipo de crime no estado de São Paulo. E a partir daí, através de interceptação telefônica, autorizada pelo juízo criminal da primeira vara de Ibirité, nós passamos a monitorá-los e monitorá-los também através de filmagens e fotografias. O prejuízo para a Petrobras nesses 5 meses de investigação, considerando os 40 mil litros por semana que foram subtraídos e o valor de mercado da gasolina, aproximadamente R$3.800.000. De sonegação de imposto segundo a Receita Estadual, de mais de R$1 milhão. Apreendemos 11 pessoas, aproximadamente R$210.000 em espécie, mais de 10 veículos, incluindo todos os caminhões utilizados no transporte. Apreendemos 3 armas de fogo e uma grande quantidade de combustível ainda armazenado, que estava pronta para ir para os postos de combustível. O avião que nós apreendemos, no valor aproximado de R$1 milhão, pertence aos proprietários dos postos de gasolina lá da rede do sul de Minas. Eles vão ser denunciados agora pela prática de organização criminosa, pela prática de todos esses furtos praticados ao longo desses 5 meses e ainda, eventualmente, pela prática de sonegação fiscal. Luiz Felipe explica como a organização criminosa operava. Eles tinham um sistema de segurança bastante sofisticado, tanto é que tanto na chácara, onde que era realizada a trepanação, e no galpão, onde que eles armazenavam combustível até a vinda do caminhão, era todo monitorado com câmeras de segurança e à distância. E eles sempre tinham o hábito de acompanhar o transporte desse caminhão, inclusive em uma das vezes eles quase descobriram essa investigação. Na prática, eles identificam onde passam os dutos da refinaria, alugam algum imóvel ali perto, instalam válvulas diretamente nos dutos da Petrobras e ali fazem a subtração do combustível. O que impressiona nesse caso é a capacidade que eles tinham de entender como é que funciona o sistema da Petrobras para que não fosse perceptível e furtar uma quantia absurda de 40 mil litros de combustível por semana, resultando em 160 mil litros por mês de combustível. O combustível era subtraído em uma chácara na região de Mário Campos, próximo ao duto, era levado a um galpão no bairro Citrolândia, em Betim, onde era armazenado até atingir a capacidade de 40 mil litros, geralmente por semana, e então o caminhão de da rede de postos vinha buscar esse combustível e fazer a divisão entre os 5 postos localizados em São Lourenço, Eloy Mendes e Pouso Alegre. Eles, no local em que era feita a trepanação, havia um galinheiro para disfarçar o cheiro e no caminhão em que eles transportavam, eles colocavam feno para disfarçar o cheiro também. O perfil eram pessoas que tinham uma escolaridade superior, tinham condições técnicas de produzir a prática desses crimes e sabiam muito bem como operar. E por isso que eles não levantavam suspeitas fora desse ambiente em que eles atuavam. Esse combustível que eles subtraíam tinha uma qualidade muito superior, porque era gasolina pura, então eles procediam à mistura, conforme a informação já de um dos trabalhadores desse posto de gasolina, para poder proceder à venda ao consumidor. O superintendente de polícia técnico-científica Roberto Simão explica os riscos relativos ao furto. Considerando que os ductos estão num sistema pressurizado e de alta pressão, o risco de explosão é iminente, muito forte. Essa explosão pode acontecer no momento da perfuração e tende a acontecer nos momentos subsequentes. É imprevisível, mas os materiais usados são de fabricação artesanal, as válvulas usadas para o sistema de trepanação, e, consequentemente, vão sofrer um fadigamento dos materiais mais acelerado, e isso pode comprometer com explosões ou vazamentos. Havendo a explosão, a população ao redor corre risco iminente. Não havendo explosão, havendo vazamento de gases ou de líquidos, eles podem contaminar o solo, lençóis freáticos e alcançarem mananciais de água, incorrendo num crime ambiental de alta monta e até mesmo fazendo cessar o fornecimento de água em algumas localidades. O combustível vendido no sul de Minas será alvo agora de fiscalização do PROCON e da Receita Estadual para apurar eventuais ilegalidades causadas pela venda do combustível roubado em São Lourenço, Eloy Mendes e Pouso Alegre. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.